into the eye. Sem sentido, espalhado sobre a mesa. Não, nunca se esqueça que sou um destino. Sobre a mesa.